Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. A voz que te injeta sensações viscerais nessa linda quarta de domingo. É realmente uma linda quarta de domingo. Sim. Podia ter um. Nessa linda noite de quarta-feira. Falha nossa. Nessa linda. Aliás, estamos aqui, né? Muito felizes porque estamos apresentando um programa que a gente gosta muito de fazer para pessoas que gostam muito de ouvir numa rádio. Que gosta muito de ser rádio. Lembrando que esse programa é ao vivo. Essa é uma noite bem quente, né? Hoje tá bem quente. É, amanhã também vai estar, então não tem problema. É, amanhã é quinta, né? Assim, é. E essa é a edição de número 54 do programa Lixeirinha, 54 semanas no ar já. Aliás, essa é uma edição especial, porque é a edição de um ano de programa, veja só. Parabéns pra você. A gente fez um bolo especial. É, um bolo de nocras. Uhum. Um bolo de trincâncias de bililho. Com refri e tal, porque, né? E como essa é uma edição especial, o ouvinte que é habituado a ouvir o programa sabe que eu tô fazendo um especial pro programa. Por exemplo, da semana passada foi de covers, da semana retrasada foi do Cassino Monterrey. Essa semana eu vou fazer um especial de uma banda, assim, muito querida, uma banda do meu coração, assim, na minha opinião. E só na minha opinião. É, só na sua opinião. Só na minha, vamos deixar bem claro que é só na minha opinião, assim. Essa é a banda mais foda que pisou por aqui, entendeu? Por aqui eu digo no nosso planeta. Que a banda é Todenbauer. E eu tava conversando agora há pouco com o Lorian, um velho companheiro de. Até de apartamento, a gente dividiu o apartamento de São Paulo. E ele me deu a permissão de fazer o programa especial voltado à banda Todenbauer, que é a banda em questão. Então eu vou dedicar esse programa especialíssimo de aniversário inteirinho pra banda Todenbauer. Eu pedi um release pro Lorian pra eu falar sobre a banda aqui no programa, mas não rolou. Mas eu acredito que, sei lá, que outras pessoas que eu conheço também tocaram nessa banda. Por exemplo, parece que a Thalita Hoffman tocou nessa banda, tocou baixo, não sei. Bom, sem mais delongas, vamos ouvir o som do Todenbauer. Espero que todos gostem. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeira, não sai daí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Just Pop and I hear this. Lisha Ring, look out.